Natal da maçã, Natal da maçã, venha se encantar com o Natal da maçã. MacBooks, iPods, iPhones, iMacs, venha se encantar com o Natal da maçã. Ai, eu sempre quis ganhar um iPod de Natal. Eu vou querer um MacBook, hein? Não esqueça do meu iPhone! E nem do meu iMac! E vocês nem precisam sair de casa! No Natal da Maçã, vocês encontram as melhores ofertas no site da Apple. Acesse já www.apple.com.br e não percam as melhores promoções do Natal da Maçã. Apple, pense diferente.